Azul 2590, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meio, livre LS, posto estabilizado. 2590, salida ao seu ILS, poderia estabilizar. Azul 4450, complete aproximação, Chantônio no noite, decimal 95. 295, Mexa, controle Salvador, chama identificação, gestor nível 050, ajuste no 0 no meio para o adjacente. Azul 2590, estabilizado. Completa aproximação, Chantônio no noite, decimal 95. 2590. Baixo 201, emitir o controle de Salvador, sem identificação. Desça para o nível 060, ajuste no 0116, voando bom. Pastor 01, desce para 4.007. Está 3896, após desvio, está autorizado reassumir por Edituna, descendo para 2 mil pés, ajuste no 0, no meio, livre LS, aposto estabilizar. Qual meu tango, Serra Golf, prossiga. Gente, qual meu tango, Serra Golf, sob condições visuais, número 1010, ajuste em Salvador 10116, via corredores de Salvador, está a 45 mil e não recebo no radar. Quando eu ingressar no corredor forte, vou ir na proa de... da rota fácil. Estou zerando, prossiga. Tenente Paz 301. Controle 8, 6319, decolando a frequência. Puxa, né, 6319, contato radar, 360, divento livre. 360 livre. Formou o Tango Sierra Golf. Não há tráfego de conhecimento do controle de Salvador nesse setor. Tem frequência livre da presente para autocoordenação. Após passar mata de São João, ou Praia do Forte, retorna a frequência do controle Salvador para pouso em Salvador. Tem a frequência do controle para coordenação, caso tenha a possibilidade de efetuar contato bilateral, 12345 para coordenação. Tenente na 3896, complete a aproximação, chame torre no 8, decimal 95. de aluno livre de giro. Seu número é 250, seu controle de Salvador, seu nome de identificação. Desça para o nível 050, ajuste no 0, 1, 6. Chegada Bomé de onda. Puxando a EMEA 3-1-1, chame Centro Recife, 125 decimal 1 alterna, 123 decimal 8. 3497, contato radar, subo nível 340, direto letra. Direto letra 340. Puxando a 6250, para o curso localizador, curva esquerda, proa 055, reporte estabilizado. 6250, proa 055, para o curso localizador, tomada estabilizada. 0, desce para 2.000 pés livre lento. Chalema 250, desconsidere vetor. Mantenha o perfil da chegada. Mantenha o perfil da chegada do MED 1. Devido à colisão com pássaros, a pista 1-0 está impraticável da presente, a zona 306. Afirmativo, segue na proa de TAP, descida nível 050. Controle Salvador, boa noite. Bom dia, voo 2171. Voo 2171, contato radar, suba nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, 2171, muito obrigado. Eu vou confirmar com a torre em Salvador se era necessário sua ordem em TAP. Aguarde de coordenação. Alexandre, efetuar espera da presente posição com curvas pela direita. Sete, reporte que caso encontre muita informação meteorológica, reporte um local mais propício a efetuar espera. Ok, se possível, duas milhas mais à frente, segue a gente. O Xené 6250, antes de descer para 2 mil pés, que tu vai esperar em Duna? Estou só esperando em TAP, mantenha 6 mil e espera em TAP. Xané 6250, considero espera em TAP, desça para 2 mil pés, ajuste 10-16. Inicie redução 2009, a fim de evitar a espera. Você está na cima já, vai para zona 52. O pastor Geron vai se encontrar na espera. Afirmativo, pastor Geron. Dá 3497, ano centro Recife, 125 decimal 1, alterna, 123 decimal 8. 105, controle. Antônio, o tanque Serra Golfe sinalizou para nós, senhor, estamos a 3 minutos. Tanque Serra Golfe, vou ir na proa da rotatória, proa ideal seria 290 da presente. Afirma 290. E chame Torre de Salvador, 18 decimal 95. 18 decimal 95, do tanque Serra Golfe. Rádio 105, controle. Guardião 05, sob condições visuais, 500 pés, ajuste 10-16. Confirme o local de sobrevoo. 10-16, ajuste, paramos mais 10 minutos de sobrevoo e vamos pousar na avenida paralela, na operação policial, o Guardião 05. Gente, Guardião 05, sem interferir com os tráfegos da pista 10, posição em aproximação para a pista 10, direto cabo. Chama 250 livre LS, reporte estabilizado. Pista liberada da presente. Pastor 0117 milhas norte da posição Duna. Reassuma navegação pro Duna, desça para 2000 pés. Ajuste 10, nomeia livre LS, SUA, pista 10, reporte estabilizado. Pista 01, pista liberada da presença. Controle Salvador, Guardião 05, quando autorizado agora do litoral para a avenida paralela, de próximo ao CAP. É, vamos fazer um pouso no local, operação policial. Gente, Guardião 05, reporte visual com o CAP. Estamos visual com o local de pouso, já autorizado, Guardião 05. Gente, frequência livre está presente para a autocoordenação, Guardião. Livrando e informa na regra, livrando. Voo 2171, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 123, decimal 8. Boa. Chame 6250 estabilizado? Estabilizado em localizador, 6250. Gente, Xenem 250, tráfego posição de 1 hora, 3.5 milhas, mantendo 400 pés a 300 pés, com Alfa Serra 50 da Polícia Militar, não interferirá com sua aproximação. 25, Xenem 6250, agora está estabilizado no ILS. Gente, chame torre 18 decimal 95. 285, obrigado, uma boa tarde. receba o localizador, Pastor 01. Gente, Pastor 01, no complexo de aproximação, chame torre 1-8, decimal 95. 1-8, 95, Pastor 01. Tá 3198, deixa o controle de Salvador, sem identificação. Para o nível 050, ajuste 10116, direto Duna, quando efetuar desvio. Quatro, seu controle de Salvador, acione identificação. Desça para o nível 050, ajuste no 0116, Prodi TAP. K3198, confirma indicada. Agora vai fazer uma coisa. Gente, 1094 reduza 2509. Gente. Gente, tá 3198. Seu controle de Salvador, aciona identificação, desça para o nível 070, ajuste 10196, direto SAP. Usaram nota 4 com quantas milhas em material de vir? Já retornava dentro de mais duas. Gente. Nível 370, direto já. 370, direto já. 3198, desça para 2 mil pés, ajuste no 016, livre LS, reporte estabilizado. Bônus 094, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, já na 4, já na 2 mil pés. Gente, bônus 739, desça para o nível 050. Livre de Voando na Broadway de Serra, descendo para 1700. Controle está visual, pressão voa na proa 070, interceptar a final por dentro, Bravo. Gente, está livre. Pode prosseguir na descida, 1904. Afirmativo, desço para 2.000 pés, ajuste no 016, livre LS, aporte estabilizado, é o número 2, tráfego que o precede, 11 milhas da frente. É, prosseguir na descida, queria interceptar com o número 2, 1904, 1906. 1739, reduz, 2509, é o número 3. Azul 4454 no controle? Tentando lhe chamar, bom dia, cruzando 1200. Bom dia, contato Radato, vou 320, direto Leda. Direto Leda para 320, 4454. 1184, chame. Centro Recife, 126, decimal 85, alterna. 125, decimal 45. Nível autorizado para o azul 450 é o 340, confirme. Eu tenho aqui para o 320, mas coordeno com o centro Recife, o nível 340, aguarde. Então não se preocupe, quando eu chamar o centro eu falo com ele, obrigadão. Tchau. Então 3198 visual com a pista. Confirmo de massa na final, já estabilizado. Gente. Essa aproximação, torre 1895. Obrigado, bom dia. Bom, 739, setor de giro. Afirma. Gente, após desvio, voa a dona. Após desvio, direto dona, 739. Bom, 739, desça para 2.000 pés, ajuste no 016, livre LS, aposta estabilizado, número 3. Para 2.000 no 016, reportamento estabilizado, bom, 739.